playboy. Eu sei que você quer me ver morto, tocando tiro pra polícia, virando notícia. Mais um corpo, eu sei que o pobre aqui te incomoda com a verdade. Cê quer curtir seu mar de rosa cheio de felicidade. A minha morta perspectiva de vida tá espalhando uma aparência pra fora, toda ruína pra você. Falar de paz com dinheiro no bolso é fácil, esbanja sorriso, seu conforto desgraçado. A minha morta felicidade traz comigo a herança de um país falido, desequilibrado, que tira do meu prato o que é necessário e pede o pai e família de ter um digno trabalho. Pobre sorriso, pura ilusão, nascer pobre pra crescer, catador de papelão, herdeiro do álcool no boteco, atestado de obra e traficante no cemitério. Pra quem tem um dia com a mente vazia, se torna presa fácil, mete o cano na cintura e no sinal da desce do carro pro burguês. Assista moralista, filho de uma filha que sonha com a polícia, gravando uma bala na minha nuca e toca dela. Vai, me dá a sua bolsa enquanto o país não muda. Eu não tenho outra escolha, pois não tive um sucesso numa carreira profissional. Me tornei um monstro favelado, simples marginal, que suja de sangue a mente da madame. Aqui é outro brasileiro que sonha com uma revanche. Cadê a paz que eu tanto queria? Sem autópsia, missa de sétimo dia. Mas um cadáver à espera da perícia. Só vejo o sangue da periferia. Cadê a paz que eu tanto queria? Sem autópsia, missa de sétimo dia. Mas um cadáver à espera da perícia. Só vejo o sangue da periferia. Sem falar de paz porque não vejo saída. O que me resta agora é enquadrar um banco e tentar sair com vida. Sem autópsia ou missa de sétimo dia pro carniceiro que fareja a morte. Quer chegar primeiro, ganha notícia, morreu mais um pobre. Eu sei que a vida do crime não compensa, mas fazer o que se ela que enche a minha dispensa. Que país é esse que sonha com vitória e glória? De maneira errada nasce pobre, morre pobre sem direito a nada. Me tranca numa cela suja e super lotada, causador da rebelião, matando o carcereiro com várias estocadas. O sorriso aqui, nessa cara triste, traz na bagagem a dor, o sofrimento. A miséria se define, felicidade fictícia. Me cantam a paz, onde é que está? Me diga, na guerra interna civil, eu tô pronto então. O soldado é latrocina, armado ladrão. Cadê a paz que eu tanto queria? Sem autópsia, missa de sétimo dia. Mas um cadáver à espera da perícia. Só vejo o sangue da periferia. Cadê a paz que eu tanto queria? Sem autópsia, missa de sétimo dia. Mas um cadáver à espera da perícia. Só vejo o sangue da periferia. Pra elite, eu sou o terror que ela não queria. O pavor da burguesia, réu primário, latrocida, criado no inferno, vítima da pobreza. Diploma de ladrão, de jaqueta e escopeta, que atira no seu olho ou decata sua cabeça. Que pra polícia se torna presa, fácil pro gambé exterminar. Feito rato de esgoto na ilusão de um bom futuro. Um pouco de conforto eu não pedi pra nascer, muito menos pra ser bandido. Mas cadê seu governo pra me dar bom incentivo pra trabalhar, se formar? Que nada, me quer pedir desmola, se conformando com a migalha mais armada. Até o mesmo maloqueira aqui busca sua vitória, nem que isso custe o sangue do empresário que eu relato no meu verso que apavora. Pra mim, a morte faz parte do meu currículo. Se for preciso pelo dinheiro, eu cometo homicídio. É só coroiada na boca da burguesa que passei capa de revista no motel dando a buceta. Enquanto o tio desnorteado morre sem ter oportunidade na vida, a vadia tá desfilando, juntando fortuna e comprando ilha. Cadê a paz que eu tanto queria? Sem autópsia ou missa de sétimo dia, sem ver o menor crescendo, herdeiro do tráfico, lançando leis, juntando armamento, virando dinheiro pro noticiário. Ou quem sabe um mendigo dormindo embaixo do viaduto. O mano que pegou a droga não pagou, virou de puta. Mãe chorando, mulher de luto. Mas um filho que agora sem pai cresce sem rumo, violência, morte, desprezo e covardia. Só vejo sangue da periferia. Cadê a paz que eu tanto queria? Sem autópsia, missa de sétimo dia. Mas um cadáver à espera da perícia. Só vejo o sangue da periferia. Cadê a paz que eu tanto queria? Sem autópsia, missa de sétimo dia. Mas um cadáver.